Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo de número 105. Salmo 105. A porção para nós estarmos meditando essa noite. Salmo 105, a partir do versículo de número 5. Salmos 105 e 5. Eu quero te pedir sua atenção na palavra, porque a palavra de Deus é fonte de vida para as nossas vidas. Amém? Compartilhe isso com o irmão, diga: a palavra de Deus é fonte de vida para as nossas vidas. É verdade, querido, que a igreja ultimamente, ela tem se tornado uma igreja um tanto deformada. A igreja, ela tem tendência, ou falar-se da palavra, ser uma igreja que fala da Bíblia, uma igreja que fala da palavra, mas que tem um pé atrás com as manifestações do Espírito Santo. Por outro lado, tem igrejas que só querem manifestação do Espírito Santo, mas não querem nada com a palavra de Deus, não querem obedecer. Tem outros que obedecem, mas tem um pé atrás com o soprar do Espírito. Por outro lado, tem outros que querem que o Espírito sopre de verdade, mas não querem nada com a palavra de Deus. Você pergunta para mim: pastor, qual que é o certo? O certo são os dois lados. Na verdade, os dois lados estão certos. Tanto o mover do Espírito é maravilhoso, nós adoramos o Espírito Santo, como também a palavra e as ordenanças de Deus são maravilhosas. Assim, nós cremos que esta igreja é uma igreja em que o Espírito Santo tem liberdade de agir. E nós não iremos proibir dele soprar aqui dentro. Mas também nós somos uma igreja com compromisso com a palavra, com os preceitos e os ensinamentos do Senhor. Amém, queridos? Domingo eu vou estar falando sobre isso. Se você interessou sobre o assunto, vamos falar de cristãos equilibrados. Como nós podemos ser crentes realmente equilibrados, não distorcidos, mas equilibrados. Salmo 105, e eu vou ler a partir do versículo 5. Preste atenção na palavra do Senhor. Diz assim: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do conserto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conserto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Declara o versículo de número 15 comigo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém? E graças a Deus. Coloque a sua mão sobre a porção da palavra de Deus, ou se não, coloca no teu coração. E eu gostaria que você fizesse uma oração, porque Deus vai falar pelo Espírito Santo essa noite. A palavra do Senhor declara: onde houver dois ou mais reunidos, ali eu estarei e ali eu me manifestarei. Assim, feche os teus olhos e comece a orar. Comece a pedir para o Senhor falar contigo. Sim, Espírito Santo, eu creio que a tua palavra é luz e direção. Eu creio, Senhor, que esta palavra que tu tens trazido esta noite é uma palavra que já vem, Senhor, repleta de poder, de unção, de virtude do teu Espírito Santo. Pai, eu te peço que esta mulher, esse homem que adentrou esta noite, possa sair desta casa abastecido, cheio, pleno, revelado, renovado, ungido, capacitado, curado pelo teu poder do Espírito Santo. Pai, eu creio que a tua palavra é poderosa, a tua palavra, Senhor, mexe, a tua palavra move, a tua palavra abre os mares, Senhor. Assim, manifesta-te nesta pregação com glória, com poder e unção, em nome do Teu Filho Jesus. Permanece conosco. Fala conosco, doce Espírito Santo. Amém? Se você esteve comigo semana passada, foi maravilhoso. Deus falou coisas poderosas com as nossas vidas. Amém? Quantos receberam uma porção poderosa da palavra de Deus? Deus, naquela semana, Ele me revelou um princípio. E é bem verdade, para essa coisa enraizar nas nossas mentes, nós precisamos repeti-las. Nós precisamos, assim, rotineiramente receber novas porções, novos ensinamentos. E eu vou estar falando com você com uma frequência de algo que Deus me revelou. Algo que Deus falou profundamente, é uma verdade no mundo espiritual. Se você esteve comigo semana passada, você lembra que eu disse que fé gera obediência. Fé gera obediência, porque quem tem fé obedece a Deus, não é verdade? E quando eu obedeço, significa que eu fico dentro da vontade dEle. Então, obediência gera dependência, ou seja, eu começo a depender do mover de Deus em minha vida. E quando eu fico desta maneira, eu obedeço, eu dependo de Deus, essa dependência vai gerar favor. O que é favor? É um milagre. É uma porta aberta, é uma família restaurada, é uma cura, é aquilo que você busca de Deus, é salvação para o teu espírito. Isso se chama favor. Então, quero repetir de novo para você entender. Fé gera obediência. Obediência gera dependência. E dependência gera favor. Eu li com você o Salmo 105. Esse Salmo ele aparece em um outro lugar da Bíblia. Se você tiver curiosidade, você vai abrir na sua Bíblia, lá em 1 Crônicas, no capítulo 16. Você vai ver a mesma parte, esses 15 primeiros versículos do Salmo 105, lá em 1 Crônicas 16. E o contexto desse louvor aqui era que o rei Davi estava subindo. Nós falamos durante essa campanha muito sobre a vida de Davi, aquele que tinha unção do futuro. A unção do futuro havia se tornado presente na vida de Davi. Ele já era rei. E ele estava transportando a arca de Deus, que estava na casa de um homem chamado Obed-Edom, e ele estava transportando para a cidade de Jerusalém. A arca é onde ficava as tábuas do concerto, os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que havia florescido. E diz que era o símbolo da presença de Deus. Diz que Deus falava com Moisés por cima dessa arca. Dali vinham as ordenanças do povo. Mas é verdade que essa arca, por um tempo, ela foi meio que desprezada. Mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele queria colocar a arca de Deus em um lugar de honra. E ele fez um tabernáculo maravilhoso em Jerusalém, e ele estava subindo com essa arca. E ele estava salmodiando, ele estava cantando. E aí ele fala desse salmo, esse salmo ele que compôs. Mas é um salmo também feito pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 21, porque toda profecia não foi produzida por vontade de homem, mas os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. É verdade que foi Davi que escreveu, mas na verdade é que foi o Espírito Santo que produziu. Na verdade é que a mão de Davi escreveu, mas é verdade também que a tinta que imprimiu esta verdade no papel foi o Espírito Santo. Você está me entendendo? Você consegue me compreender? E eu quero tratar disso com você essa noite. E o título da minha mensagem essa noite, eu quero que você entenda isso. Nós estamos falando da unção do Espírito Santo. Nós estamos 6 semanas falando sobre a unção, as 7 unções do Espírito Santo. Você viu falar da unção da humildade? Você viu ministrar sobre a unção do presente, a unção do passado, a unção do futuro. Eu disse que a unção, ela quebra todo um jugo, todo um amargo nas nossas vidas, foi o que eu falei semana passada. E eu quero que você repita comigo, a força do ungido. Eu não escutei o que você falou, declara. Está na aliança. Agora olha para esse ungido que está ao teu lado. Diga para ele, a sua força está na aliança. Não, querido, não é essa aliança que você está no dedo, não, se você é casado. Eu não estou falando dessa aliança, eu estou falando da aliança com Deus. A força do ungido não está na força do braço, A força do ungido está na aliança que ele tem com Deus dele. E eu quero ler com você, eu já li esses 10 versículos, mas agora eu quero ler eles em parte, para nós entendermos alguns princípios. Declara comigo: a força na memória. Aonde é a força, querido? Força na memória, pastor. Vamos ler então. Eu quero ler o versículo 5 até o 8. Diz assim: lembrai-vos das maravilhas. Preste atenção, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, servos, vós, filhos de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto. Ele lembra-se da palavra que mandou a até milhares de gerações. Olha que coisa maravilhosa que Deus está falando esta noite. Ele está falando de lembranças, de passado. E tem muitas pessoas que dizem: ah, pastor, vejo você falar aquele versículo de Filipenses 3:13. Contamina o jugo que has alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha para mim, quando Paulo está falando disso, ele está falando de coisas concretizadas, de coisas que ele já passou por cima, de situações que ele superou. Paulo não está dizendo para nós esquecermos de todas as coisas do passado. Não, ele está falando que você deve esquecer de coisas que você já conquistou, de problemas que você já superou, você entendeu? De uma cura que você já recebeu. Paulo está dizendo assim: não fica ligado num projeto que você já realizou. Já acertei isso? Né, o Ronaldo, por exemplo, Ronaldo trabalha com construção. Quando ele termina a parede, ele não fica olhando para a parede, não é verdade, Ronaldo? Ele parte para outra coisa. Ele começa a fazer outra coisa, né, irmã? Você que cozinha na sua casa, você cozinha o arroz e depois você parte para a mistura. Você não fica lá olhando: olha arroz, é o arroz, olha o arroz, é o arroz. É verdade, querido, que tem muitas pessoas que estão presas no passado. E faz o que Paulo ordena, na verdade, eles fazem de uma maneira contrária. Ao invés de ele esquecer as coisas que ele já superou, os problemas que ele já superou, ele faz de um jeito contrário. Ele lembra, ele fica assim batendo, ele fica amarrado naquilo que aconteceu, naquele relacionamento que não deu certo, naquilo que falaram dele, naquela puxada de tapete, né? Naquela pessoa que não gosta dele, naquilo que deu errado, e ele fica preso, a mente dele não libera. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, se isso no passado tivesse dado certo. E fica preso nisso. Mas eu quero que você entenda o que Deus fala nas nossas vidas. Você precisa desenvolver a sua fé, trazendo em memória o passado com coisas estimuladoras da sua fé. Digo, o passado como estimulador da fé. Querido, você tem que olhar para trás, mas isso tem que ser algo que inspire a sua vida. Por exemplo, olha para trás e lembra de quantas profecias, quantas palavras que Deus tem mandado na tua vida e essas palavras têm se concretizado. Isso é motivo de louvor. Lembra-se de quantos livramentos Deus já te deu, de quantos acidentes, mesmo quando você ainda não conhecia Deus e você disse: Deus me ajuda. E Deus estava lá presente. Quantas vezes o teu filho ele livrou? Quantas vezes ele livrou você mesmo? Quantas situações difíceis? Quantas crises por Deus você superou? Isso serve para despertar, para romper a sua fé. Quantas curas Deus já realizou? Quantas vezes você esteve enfermo e não foi médico, não foi remédio, mas foi, na verdade, o clamor que você levou diante de Deus? Ah, querido, eu já recebi tudo isso. Profecias cumpridas, livramentos, curas, multiplicações. Nessa terça-feira passada eu estava aqui no culto de oração, né? Eu estava relatando, o meu gás durou um mês a mais do que tinha que durar. Certinho, foi o mês que eu mais cozinhei bolo. É assim que Deus faz. Eu estava assim andando na rua e fui bater: oh meu Deus, que dia maravilhoso, bati assim um negócio no meu bolso. Uma nota de R$5 limpinho. Isso é que Deus faz, multiplica. É, está lá, Deus está fazendo, achando, revelando que está oculto. Nós celebramos isso, querido. Quantas vezes Deus abriu porta para você? Quantas vezes você estava assim, Deus, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, e Deus traz um novo serviço, Deus abre uma nova porta, Deus libera algo que estava impedido na justiça, Deus traz algo que estava assim preso, Deus libera o teu fundo de garantia, Deus traz uma promoção, Deus libera as suas férias, sei lá, Deus faz aquilo que você começa a cantar. E tem pessoas que começam a esquecer o que Deus faz. Os dons que Deus te deu. Quantas manifestações. Aquele dia que você entrou na igreja triste, desconsolado, e o Espírito Santo tocou na tua vida e você saiu assim, até flutuando da igreja. Receio. Entrou atribulado, saiu em paz. Entrou cabisbaixo, saiu alegre. Entrou moribundo e saiu vivo na presença do Senhor. É por isso que nessa porção da palavra de Deus, Deus está falando. Lembre-se do conserto de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembre-se que eu sou o Senhor. Ele estava falando de Moisés, quando ele revelou-se pelo nome. Ele estava falando do passado. Ele estava falando de como ele foi Deus na vida dos pais. Quantos milagres ele havia feito. Quantas vezes Deus tinha feito coisas maravilhosas. Ele estava falando para o povo dele dos passados, de Abraão, de Isaac e de Jacó, da velha aliança. Mas nós estamos, pastor, na dispensação da graça. Nós não estamos mais na dispensação dos patriarcas, nem na dispensação da lei de Moisés. Então esta palavra não é comigo, mas eu tenho que ir para declarar, lembre-se de Paulo, lembre-se de Pedro, lembre-se de Jesus que ressuscitava mortos. Lembra de Filipe, lembra de Pedro, de André, lembra da pesca maravilhosa, lembra do pão multiplicado. Lembra de quantas vezes Deus tem feito maravilhas desde o passado. Pastor, você está me falando que o Deus do passado está aqui hoje. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías 46. A partir do versículo de número 9, a palavra do Senhor está falando, está chamando-nos a relembrar do passado. Olha o que Deus diz, Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, diz o Senhor, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Aleluia! Diga glórias a Deus por isso. Você sabe por que o povo é amaldiçoado? Você sabe por que o povo falha tanto? Você sabe por que tem tantas pessoas que caem e se tornam derrotadas? Porque elas têm a mente curta, se esquecem. Uma das coisas que mais Deus repete na Bíblia é isso. O povo meu se esqueceu de mim. O meu povo tem se esquecido de mim. O meu povo tem me trocado. O meu povo não tem lembrado de quem eu sou. Quantas vezes você já abriu os salmos para ler e está lá o salmista escrevendo, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que derrubou os muros da cidade de Jericó, aquele que parou o rio Jordão, aquele que destruiu as nações para dar Canaã em possessão. E o povo se esquece. E o povo está esquecendo hoje do que é Deus. Deus é maravilhoso. Diga para o irmão, o teu passado deve ser um baú. Vá encher a tua fé. O que é que o seu passado vai? Diga, um baú para encher a minha fé. Você é cheio da fé. Tem gente que não olha o passado, parece o Deus que fez tantos milagres no passado, deixou de existir. Sabe, querido, quando eu estou moribundo, cabisbaixo, assim, atribulado, eu começo a olhar, mas Deus falou aquilo e cumpriu. Deus falou aquilo e cumpriu. Deus falou aquilo e cumpriu. O mesmo Deus que falou aquilo e cumpriu é que tem esta palavra ainda hoje na minha vida. Se ainda não cumpriu, ainda vai se cumprir. Diga para o irmão, ainda não cumpriu, mas vai se cumprir. Em nome de Jesus, vai se cumprir o que Deus tem falado. Você crê nisso, querido? A palavra de Deus fala tanto de lembranças que o escritor de Hebreus escreveu um capítulo inteiro falando só de exemplos de heróis da fé. Abel, lembra de Moisés, lembra de Jefté, lembra de Sansão, e vai lembrando de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Moisés, e vai lembrando de Daniel, e vai lembrando de todos. Olha a Bíblia, quantos exemplos de homens, como eu e você, que Deus fez vitórias poderosas. Venceram a força do leão, escaparam do fio da navalha. Oh, quantas vezes Deus fez livramentos. Quantas vezes, você imagina um homem como Moisés, um homem sozinho enfrentar uma nação, apenas com um cajado na mão? Se não é Deus, quem que é, querido? Se não é Deus, quem que é? E você diz, Senhor, eu sou só eu. Não, não é só você. Diga para o irmão, não é só você. Diga assim, Deus também está nessa batalha. Jesus, o bem maior, foi prometido, não foi? Isaías escreveu, Daniel escreveu, Jeremias escreveu, Ezequiel escreveu, Abacuque escreveu, Malaquias escreveu. Profetizou. Cadê o povo? O povo não reconheceu, se esqueceu das profecias, se esqueceu do passado. Cristo veio e muitos deixaram passar. O Cristo veio cheio de graça e de virtude e muitas pessoas não receberam. Não receberam por quê? Porque endureceram o coração às promessas do Pai. Cegaram os olhos o que Deus tinha falado no passado. Você está me entendendo, igreja do Senhor? Declara comigo a força na aliança. Eu quero ler com você a partir do versículo 8. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do conserto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conserto eterno, dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Glórias a Deus. Aleluia. Eu disse para você que memória fala de fé. Não é verdade, querido? É lá onde eu busco a minha fé. É lá onde eu fico naquela palavra. Pastor, aonde está a tua fé? A minha fé está baseada em tudo que Deus tem me falado. Tem muitas pessoas que falam, ele é louco, sou. Porque crer tem que ser louco, querido. Está doido, piradinho. Estou mesmo. Espero que você fique igual eu. Doido e piradinho. Porque quem crê, vê. Quem crê, vê. Você é daqueles crentes que precisa ver para crer ou você é daqueles que crê primeiro para Deus mostrar o que você creu? Como é que você é? Pergunta para o irmão, você precisa crer para ver? Ou precisa ver para crer? Porque crer de verdade, querido, ele não precisa nem ver. Ele crê. Porque Deus falou, está falando. O que é fé, pastor? Fé diz, Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que se não vêm. Eu ainda não vi, mas já existe. Diga para o irmão, o teu milagre. O que você falou? Fala forte. Diga se você ainda não viu, mas vai ver. Diga se você ainda não viu, diga assim, mas ele já existe. Você ainda não pegou. Diga assim, mas você vai tomar posse. Diga assim, em nome de Jesus. Diga como profeta, em nome de Jesus. Há um milagre na tua vida. Pastor, o que fala da aliança? A aliança fala de força. Diga comigo, a força na aliança. A aliança fala de obediência, porque quando Deus fala de uma aliança, fala de um pacto. Diga, aliança é um pacto. O acordo é um pacto. Na verdade, quando um casal casa, ele coloca a aliança no dedo, esse é o sinal de um pacto, de um acordo. É verdade que Deus sempre foi um Deus de aliança. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com todo o povo. Deus fez aliança renovada com o seu povo em Jesus Cristo. Não foi lá na ceia do Senhor, o que ele disse? Este é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Você tem uma aliança com Jesus? Diga amém, tenho. Eu tenho uma aliança com Jesus. Tem muitas pessoas que falam que tem uma aliança com Jesus. É verdade que muitos dizem. Mas nós devemos saber que toda aliança também existe um contrato. Ninguém pode dizer que está casado com uma pessoa se ele não tem um contrato que firme isso. É verdade, quando você casa lá no cartório, também existe a certidão de casamento, que assegura o casamento de vocês. Quando nós fazemos o casamento dentro da igreja, nós estamos colocando um novo contrato. Você promete amar na saúde e na doença, na tristeza ou na felicidade, na prosperidade ou na miséria, e as pessoas selam o voto, eu prometo. Essa aliança com Deus também, ela tem os termos. E eu quero ser bem claro com você, para você não se enganar. Porque quando você sabe o termo desse contrato, desse acordo que você tem com Deus, você pode reivindicar os seus direitos. E também você está ciente do que Deus espera de você. Está certo? Fala para mim, pastor, qual que é esse contrato? Os termos são os seguintes. Ele promete, Deus, ele promete ser o seu Deus. Aleluia. Diga glórias a Deus. Ele promete, ele se compromete. Eu serei o seu Deus. E eu, pastor, você se compromete em ser o seu povo. Diga para o irmão, ele promete ser o seu Deus. Agora pergunta para ele, você se compromete a ser povo dele? Bom, se você falou sim, agora vem o que, que é isso. O que, que é essa promessa? Deus se compromete. Ele promete ser fiel. Números 23:19 diz a palavra de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo-lhe dito, não fará. Ou tendo falado ele, não realizará. Salmo 84, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum daqueles que o amam. Bem-aventurado você que tem esse Deus, o Senhor. A promessa de Deus é, eu serei fiel contigo. Diga para o irmão lá, Deus se compromete. Diga com um sorriso no rosto, ser fiel contigo. Você recebe essa palavra, irmão? Deus se compromete em ser fiel com essa palavra dessa noite. Deus se compromete a ser fiel durante toda a sua vida. Deus se compromete a ser o Deus da sua família. Deus se compromete a ser o Deus das suas finanças. Deus se compromete a ser o Deus que vence os teus inimigos. Deus se compromete a ser o Deus que exalta a tua cabeça. Deus se compromete a ser o Deus que salva a tua alma. Deus se compromete a ser o Deus que abriga você no meio da tribulação. Deus se compromete a ser o Deus que Ele sempre foi com o seu povo. Fiel, um Deus que não falha, um Deus que não se cansa, um Deus que não dorme, um Deus que é conhecido como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele compromete. Qual que é a minha parte, pastor? A pergunta é, você se compromete em obedecê-lo? Você se compromete a ter compromisso com a sua palavra? Ter uma aliança com a palavra dele? Não sair dela nem para a direita, nem para a esquerda? Porque a fidelidade, querido, é a certeza que o favor está estendido. Romanos 6:16 diz assim, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, como vivos dentre os mortos, como seu povo, um povo fiel. Paulo escreve em Romanos 12, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Diga comigo, sacrifício vivo, santo e agradável. Diga, isto é obediência. Porque, querido, falar até papagaio fala, é verdade. Tem muita gente que diz, Senhor, Senhor. Tem muita gente que toca o louvor até cair no chão, se estribucha. Ah, meu Deus, aleluia. Você passa a noite, está lá sambando no forró. Você passa lá, ele está agarrado com uma, no outro dia está agarrado com o outro. Que negócio é esse, querido? Hã? Um dia está louvando Deus, outro dia está metendo pau no irmão. Que negócio é esse? Não tem obediência à palavra? Por que que Saul fracassou? Você já parou para pensar? O que que foi a quebra da unção dele? Desobediência. Rebelião contra Deus. Se levantou contra o sacerdote, se levantou contra Deus. Desobedeceu. E a rebelião contra Deus, a desobediência, diz a palavra de Deus, é como um pecado de feitiçaria. Você sabia disso? Está na Bíblia. Rebelião contra Deus. Se levantar contra Deus. O Senhor disse que muitos virão naquele dia, Senhor, Senhor. Ele falou, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu sou amigo de Deus. Jesus diz em João 15, 14, vós sois meus amigos. Se fizerdes o que eu vos mando. Diga para o irmão lá, você é amigo de Jesus. Quando você é obediente. O que é que você falou? Fala para mim. Eu sou amigo de Jesus. Quando eu sou obediente. Querido, falar, dizer que é crente, hoje virou até moda. Hoje é até estátua. Oh, eu sou gospel. Sou cantor gospel. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Sabe? Virou moda. Eu quero ver, meu irmão, na batida da coisa. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quem é meu discípulo permanece na minha palavra. Eu disse para você que o passado lembra de fé. Eu disse para você que a aliança lembra de obediência. Mas eu quero que você leia comigo. Versículo 12 e 13. Quando eram ainda poucos homens. Sim, muitos poucos e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo. Diga comigo a força. Você vai dar risada, não é verdade? A força na fraqueza. Diga comigo a força na fraqueza. Pastor, você está louco? Você bebeu? Você fumou um crack antes de vir para cá? Como é que você pode dizer um negócio desse? Que a força na fraqueza? Você cheirou cola? Você está viajando na internet, querido. Estou não, mano. A palavra de Deus é louca mesmo. O crente é louco. O nosso Deus ninguém entende. Mas há uns loucos aí que se comprometem a ser obedientes e viver os milagres. Amém? É você? É você, eu creio que sim. Mas há força na fraqueza. Você pode declarar por irmão, há força na sua fraqueza. Você está falando que eu vivo em pecado e gera força, pastor? Não estou falando não. Estou falando fraqueza, não pecado. Porque tem gente que é forte no pecado e fraco na fé. Você conhece pessoas que são fortes no pecado e fracos na fé? Eu estou falando de fraqueza mesmo, de necessidade, de impotência, de incapacidade, de impossibilidade. Você está me entendendo? De impossível. Você fala, Deus, eu sou um poço de problemas. A minha vida por esses dias tem sido uma revolta, uma tempestade. São setas para todo lado. Eu não faço outra coisa, não sei gemer. Estou igual posta, sem óleo, na dobradiça. Eu sinto como se o mundo estivesse nas minhas costas. Mas o segredo aqui, querido, que Deus, ele não busca pessoas independentes. Deus não busca pessoas arrogantes e autossuficientes. Deus busca você. E está aqui falando, Deus, eu estou aqui porque faz de mim o teu querer. Diga para mim, Senhor, se é para o sul, eu vou para o sul. Mesmo achando que para o norte seja melhor. Senhor, se tu fala que para o norte é o melhor, e mesmo achando que sul está mais bonito, eu vou para onde tu manda. Isso é dependência. Levanta a tua mão e diga para o irmão assim, profetiza na vida dele assim, diga assim, você não precisa ser independente. Diga, Deus está buscando você. Diga, o teu coração, diga assim, coração só dele, diga assim, um coração dependente dele e da sua direção. Tem muitas pessoas, queridas, queridos, que querem ser independentes. Ah, eu faço do meu jeito, deixa que eu faço. Deus fala aqui, quer nem saber, está aqui na igreja, nem sabe por quê. Porque você tomou a decisão, para que vai vir na casa de Deus? Ah, estou aqui para passear. Deus fala um negócio que aquilo que Deus falou está mais ou menos nos conformes dele, ele faz. Se a palavra de Deus vem diferente, se ele vem buscar um sim, Deus falou não, ele não está nem aí para Deus. Ele já tomou a decisão dele. Ele já traçou o curso dele. O que, que acontece com uma pessoa como essa, pastor? Você viu pessoa que quebra a cara? Esse tipo de pessoa. O que, que significa depender de Deus? Depender de Deus, querida. Depender de Deus, querido. É saber que tudo aqui é passageiro. Tua pátria está no céu. Isso é ser dependente de Deus. É depender dele. É descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Mateus 6,8 diz a palavra de Deus. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedir. O que é viver dependente de Deus? É lançar fora a minha ansiedade. Aqui não tem ninguém ansioso, graças a Deus, aleluia. Não tem pessoas ansiosas aqui, né? Pessoas preocupadas com amanhã, né, irmão? Você não está nem preocupado com amanhã, né? Você não está preocupado com dinheiro, você não está preocupado com aluguel, você não está preocupado com armazém, você não está preocupado com as calúnias, com as flechas, com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa. Graças a Deus, então, anda mais de felicidade. Mas vai que você esteja preocupado. Você tem direito a preocupar? Direito tem. Mas se você for dependente de Deus, você tem direito a descansar. Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Diga para o irmão, aquele que é crente de verdade, diga assim, ele descansa em Deus. O que, que é depender de Deus e andar no meio do mar fechado que ele mesmo anda? O que, que é depender de Deus e cercar uma cidade e ela ruir os muros? É folha! O que, que é depender de Deus? É louvar a Deus, mesmo no pouquinho que tem. Porque quando ele divide, o negócio multiplica. Não foi assim com os pãezinhos e os peixes? Era pouquinho. Jesus deu graça, descansou em Deus e começou a repartir. Eu quero profetizar na sua vida que o pouco que você tem, Deus vai multiplicar na sua casa. E tua ansiedade, Deus vai transformar em alegria. A tua cabeça assim pesada, Deus vai tirar esse peso. Até a noite de sono tua vai melhorar, querida. Até a tua insônia, Deus vai te curar. Até nos pesadelos, até nas setas do meio da noite, Deus vai te curar. O que é depender de Deus? É regozijar em meio às fraquezas. O que é que você está falando? Eu estou falando que a coisa está ruim, não estou falando que a coisa está boa. Eu não estou falando que o faraó não está atrás de você para te matar. Eu não estou dizendo que há muitos inimigos lá em Canaã, porque inimigos nós vamos ter até o final da vida. Mas o apóstolo Paulo, um dos apóstolos mais perseguidos, ele diz então, em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 9, porque o meu poder se aperfeiçoa no meio das suas fraquezas. O Espírito Santo falando para ele. Aí ele começa a dizer assim, porque dou graça a Deus pelas minhas fraquezas, as minhas necessidades, as minhas angústias, perseguições, aflições. E ele declara, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Querido, entenda, você está numa fraqueza, você está numa luta, mas quanto mais você depende de Deus, embora você pareça fraquíssimo, você nunca esteve tão forte. Ouça o que o Espírito diz essa noite, você diz, eu sou fraco. O Espírito diz para você, eu sou forte. Diga para mim, eu sou fraco. O Espírito diz, você é forte. Diga novamente. Você é forte. Diga novamente. O Espírito diz, você é forte. Eu sou fraquíssimo, pastor. Você é fortíssimo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo declara novamente em Filipenses, no capítulo 12, sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em todas as coisas e em toda maneira estou instruído a tanto a ter fartura como a ter necessidade. Tanto a ter fome como ter abundância. E ele declara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coloca a mão no coração, declara comigo, eu posso todas as coisas. Diga assim, no meu Deus, que me fortalece. Fortalece a vida do teu irmão, levanta a mão para ele e diga, você pode. Diga forte, você pode. Declara, você pode. Em nome de Jesus, você pode todas as coisas. naquele que te fortalece. Glórias a Deus! Você pode aplaudir o Senhor! Você pode aplaudir o Senhor! Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Diga comigo, eu estou terminando. A força na proteção de Deus. Você viu comigo? Deus fala, vocês eram poucos, vocês eram fracos, e ainda assim estava com vocês. Abraão foi perseguido quase morto por isso. A mulher dele foi tomada, e foi habitar em terra estranha lá no Egito. O faraó botou os olhos na mulher de Abraão e disse que a mulher era bonita. Abraão sabia a crueldade daquele povo e falou, se eu falo que é minha esposa, eu estou morto. Ele disse que era irmã dele. É. E o faraó levou a mulher para o quarto. Quando ele estava lá, o Senhor toca na vida dele. Ele fala, se você tocar a mão nessa mulher, você é um morto. Da mesma maneira aconteceu com a vida de Isaac. Abimeleque, o rei também, ele usou o mesmo esquema. Ela é minha irmã, a mulher de Isaac. O rei levou para a casa dele, foi dormir, o Senhor falou, volta para o marido, senão você é morto. Você protege a sua vida. Ninguém toca no ungido do Senhor. Ele livrou os patriarcas. É bem verdade, querido, que muitas pessoas pegam esse versículo, eu quero ler com você o 14 e o 15, para nós encerrarmos. Não permitiu a ninguém que os oprimisse. Por amor deles, repreendeu o rei, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Diga comigo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Você sabe que todo versículo tirado da Bíblia, fora do contexto, é uma heresia. O que é heresia, pastor? Uma mentira. Uma distorção do que Deus está falando. Tem muitas seitas que pegam versículos fora da Bíblia para tentar provar uma ideia. Mas nós não podemos provar uma coisa com a Bíblia. Porque esse versículo é maravilhoso. Ele é verdadeiro e poderoso. É verdade que muitas pessoas pegam esse versículo e começam a declarar, eu sou pastor, eu sou levita, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém toca no ungido do Senhor. Pega só esse versículo. Você viu o que está por trás desse versículo? Está falando de lembrar das coisas passadas, está falando de fé, está falando de conserto, fala obediência, está falando de dependência, e aí vem a citação, ninguém toca nos meus ungidos. Para você não ser tocado, você precisa ter isso, querido, você precisa ser cheio de fé, ser agradecido porque Deus fez no passado, está fazendo hoje, está fazendo no futuro. Obedecer a Ele, ter compromisso com a palavra dEle, depender dele, não ser arrogante, dizer eu faço o meu caminho, mas depender do que Deus está falando. E a promessa é poderosa na sua vida. Aí eu tenho fé para profetizar. Ninguém toca em você. A um obediente, dependente, um coração cheio de fé, nem o diabo toca. Demônio algum toca em você. Diga para o irmão, com um coração cheio de fé, obediente, dependente, diga assim, creia, o diabo já caiu. Seus inimigos já ruiu por terra. Você crê nisso, querido? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu estou declarando a vitória na tua vida. Eu quero que você declare novamente para isso entrar na nossa mente. Fé gera obediência. Diga obediência. Gera dependência. Diga dependência. Gera favor. Está tudo aqui. Quando Deus fala, ninguém toca nos meus ungidos, e por amor de Deus eu repreendo o rei, como ele fez para Abraão, como ele fez para Isaac, como ele protegeu tantos homens, como Jesus disse, ninguém põe a mão em mim antes da minha hora, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Mas vê a vida de Cristo, cheio de fé, obediente e dependente. Você quer vencer nessa vida de verdade? Coração cheio de fé, obediência a Deus e dependência de Deus. Eu quero profetizar na tua vida que há de romper em nome de Jesus. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Você crê nisso, querido? Então levanta a tua mão. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar um milagre lá na tua casa. Deus, eu declaro sobre a vida dessa mulher. sobre a vida desse pai de família, sobre esta mãe. Eu declaro o teu favor, a tua graça. Liberta este filho, liberta esta filha. Pai, toca neste cônjuge, toca nesta mulher, toca neste homem. Senhor, o que a tua filha e o teu filho não pode fazer, Pai? Em nome de Jesus, coloca os teus anjos, vai movendo. Pai, eu profetizo na vida financeira da tua filha, eu profetizo na vida financeira do teu filho. Eles fizeram uma aliança, um pacto, um concerto. Eu declaro um milagre. Deus vai abrindo as portas, vai trazendo promoções. Coloca o teu filho por cabeça. Pai, eu repreendo todo maligno, Senhor, todo demônio, toda chaga. Pai, eu repreendo o dano na carne, a doença na carne. Pai, caroços. Pai, eu repreendo, Senhor, a dor nos ossos, a enxaqueca, a insônia. E eu declaro em nome de Jesus, o Salvador de Israel, a cura da depressão, a cura da angústia, Senhor, a cura dos traumas, do passado, em nome de Jesus eu declaro a vitória. Levante-se, coloca de pé e declara comigo: a vitória na minha vida. Diga: a vitória na minha vida. Diga para o irmão lado, para o irmão: a vitória na sua vida. Com um sorriso no rosto, declara: a vitória sobre ti. Isaías 43, 13 diz a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá na tua vida? Operando Deus, quem impedirá? Levanta a tua mão e diga comigo: Senhor, eu creio que a tua palavra é cheia de vida, cheia de virtude e de poder, e eu recebo, Deus, do teu favor. Diga: eu me comprometo a ser fiel à tua palavra, a depender de ti, Senhor. Enche o meu coração. Diga assim: encha, Deus, de fé. Senhor, eu quero ser grato por tudo que tens feito na minha vida, na minha casa. Diga: na minha vida financeira. Diga: pelos milagres. Senhor, eu sou grato. Diga: minha fé, Senhor, está sendo renovada esta noite. E eu creio, Pai. Diga: eu creio, em nome de Jesus, que eu saio esta noite, diga assim, de posse do meu milagre. Sorri e diga: de posse do meu milagre. Olha aqui para mim, é um milagre na tua vida. Eu creio que esta noite, nesta quinta-feira, Deus está liberando o milagre, o sonho, o anseio do teu coração. Você crê nisso comigo? Diga glórias a Deus, diga aleluias e aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Glória! Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.